razão do amor. Querida, o programa do Alves Júnior, que era Cruzeiro, a rádio querida, a rádio amada, que todos os dias apresenta as músicas do meu povo, toca as notícias, você ouve as notícias, toca o coração da minha gente, e você fica ligado sempre numa rádio que traz amor, traz emoção ao coração. Eu quero mandar um abraço aqui pra Glória Serginho, que deve estar ouvindo o nosso programa. Alô, Glória Serginho, muito obrigado pelo carinho. Eu vou tocar sua música, hein? Vou tocar. Gilberto, vou mandar um abraço aqui pro pessoal lá de Resende. Já mandei. Agora o pessoal lá de Guaratinguetá, que está ouvindo o nosso programa. Alô, Guaratinguetá, aquele abraço. Recebi um telefonema agora de Guaratinguetá. Quero agradecer o telefonema e mandar um abraço para vocês. A Conceição de Piquete, que está ouvindo a gente. A família Felizardo, lá na querida cidade de Piquete. Pessoal da família Zabietti e Lorena. E a todos os amigos e que ouvem o programa e que em 91 continuam ouvindo a gente. Vamos trazer Malcolm Roberts cantando Love Is All. Janeiro Andi, não se vá. Canta Janeirão de... Você Feliz, tomara que todo mundo encontre a verdadeira felicidade que está dentro das vendas, dentro da gente. Tomara que a gente possa ser mais feliz ainda, acreditando que o amor tudo pode. Recadinho do Alves Júnior, recadinho do Alves Júnior no domingo para você. Lembrando que a Ótica Visorama é a grande ótica da cidade. Ligue para a Ótica Visorama 444-4068. Fale com o Célio César, Zé Rubens, Zé U. Olha, Ótica é Visorama. Alisante para o cabelo é alisa e tinge. Alisa e tinge, alisa o seu cabelo. Alisante, alisa e tinge. Alisa e tinge, deixa seu cabelo mais gostoso, macio. Alisa e tinge. Alô? Ô cabeleireira, chegou o kit dourado para descoloração, mechas de reflexos. Você precisa conhecer o kit dourado. É da Aroma do Campo Produtos Naturais. É o kit dourado, minha amiga. Para um verão chocante, chegou a loção bronzeadora termodinâmica Onil. a emoção hidratante após o sol. Você toma sol, usa a loção bronzeadora termodinâmica e ganha um bronzeado dourado. E depois usa a emoção hidratante para a pele ficar sempre bonita. Minha gente amiga, para os seus cabelos, agora você tem Vida Hair, o shampoo de lama negra e o condicionador que vai deixar seus cabelos lindos. Para todos os tipos de cabelo, você usa o Vita Hair, o shampoo de lama negra e condicionador para todos os tipos de cabelo. Isso aí, Alves Júnior, na Rua 2, 650, do lado do Teatro Capitólio. Não tem como errar. O Jamelão da Mangueira vai cantar As Três Rendeiras do Universo. E o Zé Augusto, a música linda London, London. Canta, Zé Augusto, canta. Eu tô na Cruzeiro, tô feliz, tô contente, agradecendo o carinho de vocês, que são tão simpáticas, que continuam amando a vida, respeitando as pessoas, falando de amor, abraçando o amigo, estendendo as mãos, porque uma vida sem emoção não faz sentido. E nós estamos juntos, e com amor, com carinho, nós vamos vencer os obstáculos que vão aparecendo. É pensando positivo, é lutando para que a vida se torne cada vez melhor, é fazendo das coisas boas um sorriso, é colocando mais amor no coração que nós vamos em frente, minha gente. Eu tenho fé, sou um homem de fé. Em cada olhar eu vejo a esperança de que tudo vai mudar. Eu sinto no ar um cheiro forte de amor a transformar o mundo. Um cheiro forte para transformar o mundo. Eu tenho muita fé. Ainda creio no amigo e creio no irmão. Eu sinto no ar um cheiro forte de amor a transformar o mundo. E vou abrir meu coração cantando assim, ó. Nem tudo está perdido e o mundo colorido nós haveremos de formar outra vez. Nem tudo está perdido e o mundo colorido nós haveremos de formar. Eu e você, meu irmão branco, negro, vermelho, amarelo, não importa a sua cor, haveremos de formar um mundo melhor, mais irmão, mais amigo. Vamos trazer música. Os Fivers cantam Não Diga Adeus. Angélica e Kaoma, me dá um beijinho. Canta, Angélica, canta, Kaoma, canta pra Isabela, canta. Suave em olhar me deixou assim, tudo tremendo. Júnior. dá o recado do show da manhã. Dou o recado para a dona de casa que nós estamos todos os dias te amando, te informando e te orientando. E lembrando, minha gente, que o purificador de água Swiss chegou. É um purificador de água que você esperava, viu? O purificador de água, ele é bom que você tem em casa. É uma fonte de água cristalina ao seu alcance. Ligue 44-10-462, fale com Demetrios, fale com Edinho, na Banho Box Vidraçaria, Rua 4-233. Banho Box Vidraçaria, 44-10-46. Fale com Demetrios, o amigão Demetrios. E vamos lembrando também, minha gente, que o Paulinho agora tem material de construção, é ligar para 44-3236. Hoje o domingo está trabalhando, está precisando de cimento aí, é? Ligue 44-3236, fale com o Paulinho. Tem lajes Prel, tem lajotas, tem tijolinho a partir de 4.800. Olha, é uma grande carga de material de construção, viu? Aí no segundo retiro da Mantiqueira tem ferragem, peças hidráulicas. Ligue pro Paulinho, 44-3236. Fale com o Paulinho na Quionda Materiais para Construção, na Rua José Florindo Coelho 37, pertinho ali daquele novo prédio que está sendo construído no segundo retiro da Mantiqueira. A senhora não tem como errar, não tem. Purificador, a casa de material de construção do Paulinho fica na Rua José Florindo Coelho, antes da delegacia nova do segundo retiro da Mantiqueira. É na Rua José Florindo Coelho. Você pega a Teodoro Coutinho Barbosa, chegou pertinho ali daquele prédio novo, é só perguntar que você vai encontrar. Não tem como errar. É na Rua José Florindo Coelho, 37. O telefone é 44-3236. E a promoção em tijolinho, 4.800. 4.800 você compra na casa de material de construção, que onda, do Paulinho. Antiga mercearia do Paulinho, agora é casa de material de construção. Um abraço para você que está ouvindo a gente, está ligando para a Rádio Povo, está ligado na Cruzeiro, está tudo bem. Um abraço para a cidade de Cachoeira Paulista, para as minhas amigas, os meus companheiros de Aparecida, que estão ouvindo o nosso programa. Um abraço para toda essa gente que ouve a gente em todos os lugares aqui do Vale do Paraíba. Muito obrigado pelo carinho. E vamos trazendo o Nelson Ned cantando Caprichoso, a Kang 90. O sucesso, nosso louco amor.